qualquer lugar. Deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. O demônio não é amigo, apenas concorrente. Gostaria de ser igual, então bate de frente. Fazer o que se Deus me deu esse dom de mensagem. Me odeia tanto, tenta degrenir a minha imagem. Com sua ganância não perco minha esperança. Me copia tudo que eu faço, pura vingança. Sou brincalhão, não dou estilo pra vacilão. De você fui tirado, marginalizado, ladrão. Hoje independente, sem maldade na mente. Envolvi e aprendi no caminho, ludo em falsos crentes. Me inspiro em Jesus que andou de jumento. Pra você que não é humilde, eu só lamento. Às vezes pergunto a Deus quem realmente sou. Jesus Cristo minha religião, eu não sou um sofredor. Até tenho que agradecer pela paciência, Senhor. Na periferia derramo sangue pelo amor, pelo amor. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Aqui tem pai de família batalhador. Não posso esquecer de quem já me ajudou. Meu pai que sempre me deu forças, me apoiou. Damião, desculpa pelas lágrimas de dor. Me falou pra crescer na vida tem que trabalhar. Obrigado pela honestidade, eu vou lutar. Tenho sangue do Nordeste, sou o cabra da peste. Passei em Sampa, agora me encontro no Centro-Oeste. Parceiro, a ideia é certa, vencer na vida sem pressa. O que acontece no dia a dia te estressa. Que sofrimento nessa vida que leva, irmão. Você não pode esquecer, é cadeia ou caixão. O caminho do álcool das drogas não é pra você. O caminho de Deus é o que você merece ter. Demonstra um grande amor, teu nome tem valor. Seja forte irmão, vai mudar na paz ou na dor. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Parece brincadeira, moleque esperto. Na gira, no papo reto, sobrevive pelo céu. A incerteza da vitória, só os fracos pra expor. Gostaria de falar só de amor. Obrigado, Senhor, por mais um sonho realizado. Realmente pra cabrito, é só estralo. Guerra sem propósito, quem sabe resolver. Parece que foi ontem, conhecimento é o poder. Se erro, peço desculpa, se tô certo, não insulta. Filosofia significa amigos da sabedoria truta. Só os verdadeiros sobrevivem, vez de escutem. A Bíblia Sagrada ensina você ser alguém. Acredito um dia ele vai voltar. O oceano vira deserto, o sertão vira mar. Teoria está em cada um de nós, é só acreditar. No dia a dia erramos, aprendemos a filosofar. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Falsidade, traição, pilantragem é solidão. Seja forte irmão, Jesus é compaixão.